que eu sou louco, eu digo louca é você. Você diz que eu tenho pouco, quase nada a oferecer. Tudo que eu faço, você diz que tá errado. Você me acha um fracasso e eu não acho isso engraçado. E mais uma pergunta, fica sem resposta. Mais uma proposta, pra gente ficar junto. Você muda de assunto e eu te pergunto por quê. Eu te pergunto por quê. Eu te pergunto por quê. Eu não te entendo, mas já dependo de ti. Eu não te esqueço, mas nem teu endereço eu consegui. Eu te procuro, tá tão escuro aqui. Eu fico confuso, eu entro em parafuso. E mais uma pergunta, fica sem resposta. Mais uma proposta, pra gente ficar junto. Você muda de assunto e eu te pergunto por quê. Eu te pergunto por quê. Eu te pergunto. Você muda de assunto e eu te pergunto por quê. Eu te pergunto.